casa da madruga quer bater na nave dos patrão. Ela é poderosa, dona da vaidade. Pantera, ela é da vaidade, não tem amor no coração. Princesa da madruga quer bater na nave dos patrão. Ela é poderosa, dona da vaidade. Pantera, cor-de-rosa. Se chega, pensa que vai ganhar. E tu vai desandar. Tá no estilo mexicana. Menina, tu tá louca pra cair é na minha cama. Dona da vaidade, princesa da cidade. Eu passo, eu tenho ela, fico louca até mais tarde. Tá no estilo patroa, me ilude, meu fica à toa. Eu sou louco por alto, nem aí eu tô de boa. Eu vou luxar, não importa que vai ganhar. Minha princesa, você vai ter que me aturar. Menina, não se luta, porque esse jogo eu sei jogar. Desce o combo pra nós, demorou, vamos brindar. Eu vou chegar, te hipnotizar. Nos gravando a minha carreta, você vai apirar. A noite tá formada com as princesas da queimada. Os moleque tá de cima com os carbos. Ela é na vaidade, não tem amor no coração. Princesa da madruga quer bater na nave dos patrão. Ela é poderosa, dona da vaidade. Pantera, ela é da vaidade, não tem amor no coração. Princesa da madruga quer bater na nave dos patrão. Ela é poderosa, dona da vaidade. Pantera, cor-de-rosa. Ela chegou na passarela, se achando a tal, a flor mais bela. Isso não cola comigo, na real, dona sim. Passei mal, a gente vai pro baile. Puxe a noite inteira, no balança que balança. Só na brincadeira, afirma que é forte. Pode crer, eu vou luxar. A noite acabou de começar. Essas donas é linda, ela é vaidosa. Os moleque fica louco com o perfume dessa rosa. Ela gosta de sair na night e se divertir. Mas o que ela gosta mesmo é de Bacardi. Hoje ela tá suave, hoje ela que comanda. Se liga aí, parceiro, que essa noite ela tá banda. Hoje eu vou virar, as top já vai coçar. Confirma da quebrada, demorou a agilizar. Ela é da vaidade, não tem amor no coração. Princesa da madruga quer bater na nave dos patrão. Ela é poderosa, dona da vaidade. Ela é da vaidade, não tem amor no coração. Princesa da madruga quer bater na nave dos patrão.